limites. Sem limites pra pensar, fecho os olhos, imaginando a coisa certa. Começo a viajar, destino a qualquer lugar onde o mal não há. Pois todo mundo chega bem devagar. Rapaziada vive à vontade, curtindo noite e dia sua brisa de felicidade. Sem treta, mão pra cabeça e pá. Distante de guerra, briga por terra. Se vive muito bem, sem depender de ninguém. Curtindo um som, beijando a preta. Malucos fazem a cabeça. Não sobe, desce, tudo acontece. É divertido, mas a camisinha ninguém se esquece. Um longo dia adormece na paz. O novo amanhece. Sem limites pra pensar, pra pensar. Sem limites. Sem limites pra pensar. Não querem nem saber das paranoias que rolam na TV. Deixa chover qualidade, excesso de dignidade. Meu povo tem a chave, famílias inteiras tirou a sua onda, cantando o refrão, batendo na mão o nosso som. Sem vacilar, sem se exibir. Quem sabe, sabe, não deixa cair. É, muito bem, quem quiser vem apreciar o que há de melhor por aqui. Overdose de saúde é que eu quero. Fico na minha pampa, puxando ferro. Admiro quem se liga, pode acreditar. Essa é a minha terapia, eu quero extravasar. E mais um dia se vai, continuamos em paz. Para o novo que amanhece. Sem limites pra pensar, pra pensar. Sem limites. Sem limites pra pensar. Perdido, não sabe o que fazer pra não ver o povo crescer. Falou no rádio, apareceu na TV, contou mentiras, não deu em nada, pode crer. Mandou o craque, mas foi o seu desastre. Na terra do futebol, dominei, fiz um gol. Agora curti o seu próprio veneno, ficou no sereno. Vida de nó é assim, até o fim, sozinho enfim. Trocando figurinha com a sorte ou a morte. Meu pai proteja nosso povo, nos livre desse jogo, eu quero a paz de novo. Sem limites para o dia seguinte.